Se você me traiu é porque não me amava. Você só mentiu, é falsa suas palavras. Você é um profissional em traição e fala que só eu que não tem coração. A voz feminina que não vai sair da sua mente. Oh, mulher sem coração. Priscila Calação. Chamar de uma mulher sem coração. O que você fez foi covardia e dessa vez não tem meu perdão. Agora fique com ela, não ligue mais pra mim. Para de chorar arrependido porque foi me trair. Eu já perdoei. Tudo errado e de novo quer o meu perdão. Se você me traiu é porque não me amava. Você só mentiu, é falsas suas palavras. Você é um profissional em traição e fala que só eu que não tem coração. Se você me traiu é porque não me amava. Você só mentiu, é falsas suas palavras. Você é um profissional em traição e fala que sou eu que não tem coração. Mulher sem coração, composição do meu parceiro Tata Lopes, o homem que fabrica sucessos. Eu já perdoei uma traição. Tudo errado e de novo quer o meu perdão. Se você me traiu é porque não me amava. Você só mentiu, é falsa em suas palavras. Você é um profissional em traição e fala que sou eu que não tem coração. Se você me traiu é porque não me amava. Você só mentiu, é falsa em suas palavras. Você é um profissional em traição e fala que sou eu que não tem coração.